Você passa por situações tão difíceis. Você já não vê mais uma saída. O passado te atormenta tanto. Foram tantos desenganos. Já não sabe o que fazer da sua vida. Olhe pra Jesus, abra o seu coração. Ele muda a tua vida e te dá salvação. Olhe pra Jesus, abra o seu coração. Ele muda a sua vida e te dá salvação. Jesus, tudo é diferente. Na minha vida Ele fez assim. Enviou seu Santo Espírito, transformou a minha mente. Eu não tenho que temer, eu sigo em frente. Olhe pra Jesus, abra o seu coração. Ele muda a tua vida e te dá solução. Olhe pra Jesus, abra o seu coração. Ele muda a sua vida e te dá salvação. Seu coração, Ele muda a tua vida e te dá solução. Olha pra Jesus.